Profeta Jeremias, capítulo 48. Profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriatim, já está tomada, Misgabe está envergonhada e desanimada, a glória de Moabe já não existe mais. Em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada, a espada te perseguirá. Voz de clamor de Aronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor. Porque pela subida de Luíte, eles irão com choro contínuo. Porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir calamidade de Moabe, e apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso? Desce da tua glória e assenta-te em terra seca, ó moradora filha de Dibon, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer, pergunta ao que vai fugindo e a que escapou, dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Mefaate, sobre Dibon, sobre Nebo, sobre Bete Diblataim, sobre Kiriatim, sobre Bet-Gamu, sobre Bet-Meon, sobre Keriote e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. E Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele, saltes de alegria? deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade, e da sua altivez, e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Quir-Eres lamentarei. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, porém o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Esbom até Eleale e até Jaaz, se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incensos aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe, também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Quir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça será tosquiada, e toda a barba será diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos, sacos. Sobre todos os telhados de Moabe, nas suas ruas, haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe, como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviza envergonhada. Assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe.